ground is 04298. Thank you to runway. I go for 298. Continue taxi 2 Alpha, report before intersection Juliet. Okay, taxi Alpha, report intersection Juliet. Taxi report 298. Quatro, chama o centro Recife, 1288, é o termo 260. Recife, 1288, 360, 344, boa. Era, número 3 agora para acontecer. Paciente, seguindo Força Aérea, 35221. Ajuste, chega o controle 120, principal. Taxi um pouco mais à frente. Taxi um pouco mais à frente para dar passagem para um trip que vai pousar, vai taxiar a sua retaguarda. Coral, apresente seu autorizado, voa direto para o Coral. Ciente, voa direto Coral em ascensão 1900, Bravo Delta. Então, autorizado em ingresso na Juliette, portão 08. Juliette, posição 8, número 2, número 10, pronto para o pushback e acionar. Chané 63, número 2, aguarde para o push. Na 6312, divisão é reporte para ataque. Está livre, reporta para ataque, ouça. Austrália Salvador, cordial, bom dia. 1888, tá bom? 1888, acionando identificação, chegada Mari, desce, mantém 050, ajuste altímetro 018. Combine 050 e até. Informe o termo. Vou no 605, chamo o centro Recife, 1251, na alterna 13325. 251, 13325. Controle, bom dia, Papatango, Juliette, Tango Zulu. Juliette, Tango Zulu, contato radar, submanteu nível 100, saída bomba. 100, saída bomba, Juliette, Tango Zulu. Uno 977, Oscar com série, aguarde para a conta. Uno 977, Pelotas 1-6, saída prevista é a da EOLE, depois o Abrid. Salvador, o Scanner 6312, acionado, pronto para o táxi, nosso POB é de 128, alternando Natal, autonomia de 2 horas mais 15. O Scanner 6312, autorizado, táxi, até o Través 06. Ok, está autorizado até o Través 06. Que... Firma, sim, autorizado até o Través 06. Mate. Travessa 06, Scanner 63. Scanner 6312, autorizar táxi até ponto de espera, vista número 3 para decolagem. Ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 95, ajuste no 0 no 8. Consegue até o ponto de espera, será o número 3, monitora torre 895, milha 22. Ajuste no 0 no 9, Scanner 6312. O capa, 0 no 9. Controle, o Papatango Juliette Tango Zolo atingiu 3 mil na saída Momo. Está livre a restrição, senhor, para uma centena, o Juliette Tango Zolo? Está livre da restrição. Eu sei, entendeu, livre a restrição, Juliette Tango Zolo. Na rota do plano de voo, transponder 5121, controle no 20.8. Tá 3859, contato radar, sub, mantenho 360, sai da árvore. Subindo para o 360, sai da árvore, tá 3859. Só para puxar o Salvador, bom dia, o número 9, decolado, acionado 5073, saída Poral. 02283, contato radar, submantém o nível 100, saída da El. Corrige, coral. Terceira coral. Uma terceira coral, uma coronada. Não consegui entender nada, comandante. Gente, uma centena para o Força Aérea 2283 na saída coral. Estimativo, saída coral. Após 2000 pés, está autorizado voar coral. Gente, giro 2000 então, está presente para o de coral. A 15 milhas da posição ITAP. Atingindo 050, 1888 da Gol. Certo, desse mantenha 2000 pés, ajuste a altímetro 1018, informe o final do procedimento LS que veio pista 10. Com 1018, nós vamos baixar para 2000, chamarado ao procedimento. Pega acionamento, posição 2, objeto 586729. 6729, livre acionar e pode para ataque. Livre, puxa, passa para ataque. 6729. Voo 982, bom dia. Beleza? É o Gol 1982. Vai cruzando 180 para 1.7, acende edificação Gol 982. Chegada a Mari, desce e mantém o 050. Ajuste o sinal 1.0 ou 08. 050, 1.018. Olha, Salvador, bom dia, trip 5221, decolado. 5221, contato radar, submantenha 200, saindo da árvore. Afirmativo, 200 na árvore, 5221. Para o táxi, 976729. 159 a bordo, 412, alterna com fins. Autorizado o táxi via Índia, seu ponto de espera, você espera a torre 1 no 8.95, ajuste 1.098, web 6729. 1.098, Índia, 1.095, essa é a jornada. Quatro acione identificação. 3859. Prossiga até 359. Chame-se Centro Recife na frequência 1288, alterno 260. Ciente, até 359. Tipo 5494, contato radar. 29 milhas para a posição Mare. Foi a posição Mare para interceptar a chegada Mare. Mantenha o nível no 30 e informe no portal de Cida. Chamando no 30, vou chamar no ideal, na cor de Mare. 5544. Jet Bravo Delta. Nível final 100, confere. Ativo. Reautorizado nível 080, o Juliette Bravo Delta. Seguinte, Serra. 7500 pés, já de voo visual, mantenha-se visual. Ajuste o altímetro no 0 no 8. O Yankee Serra Serra, confirme que já passou o Veracruz. Ok, informe passando Paripe, Yankee Serra Serra, não tendo contato radar com o aeronave. Estabilizado, 1-8-8-8, 1-8-8-8, complete final, chame torre, 1-1-8-9-5. 1895, bom dia. Salvador, bom dia, é o Wolf Chanel 6312, decolada no perfil da Pucaru. Chanel 6312, contato, radar na decolagem, sub e mantém o nível 350, sai da Puca. 350 na Puca, Wolf. Plano de voo, transponente 5-1-5, controle 1-2-0-8. 0, colagem curva de direita da LD da B, depois de 1 no meio, 5, transponder 208 com controle, 63. Chame 311, correto, repassão para puxa sonar. Juliette Bravo Delta, voo Ilhéus, direto Ilhéus. Na 6311, assista o solo. Na 6311, só corrigindo o nível 360 para Guarulhos. Foi cotejado 360. Tá ok, sim. 5414 no ideal de descida. Trip 5414 desse, mantém o 050. Ajuste o altímetro no 098. 0 no 8, para 050. 5414, voa Itape. Voando Itape, da presente, 5414. Controle web 6729. Objeto 6729, contato radar na decolagem, submetendo 360, saída do Del. 3, confirmando 360, senhor, pode voar da El? Afirmativo, 360, está autorizado, voar lida. 360, Leda. Controle ao roubo do nós? Enquanto nove, solicita desistir aqui à direita para livrar a formação. Foi possível copiá-lo? Ou poderia confirmar a informação? O Rumba do 9, solicita desvio à direita para livrar formações. Ok, Rumba 19, está livre os desvios, informe ao término para voar coral. Excelente, bom para. O 982, desse mantém a 2 mil pés, ajusta no 0 no 8 e forma final do procedimento LSX-3. O 982, passando ETAP 5 mil. Estimativo, 2 mil pés autorizado, informe final do procedimento LSX-3. 2 mil, final do LSX-3. Salvador, acelerinha 250, transfere passando 180 por 156, interesse. CNR 6250, acionar a identificação, desse mantém o 060. Ajuste de altímetro 108 na chegada à margem. Identificou 060, corda 018, pressão da margem 6250. 888, Bruno 888, táxi pela Alfa, Juliette, posição 06. Alfa, Juliette, mesmo. Alguma possibilidade de white tap? Autorizado, white tap. Certo. Tango Zulu, informe sinal de pouso. Informação com o CAO, senhor. O senhor confere, aguarde para a cópia. 105 em regras de voo visual, ou na escuta do controle ainda. Juliette, estamos de longe. Tripe 54 no 4, está desviando, fazendo, realizando um desvio pela direita de forte formação. Gente, informe ao término. Tripe 54 no 4. Bem no término. LS 982. Passado 1, na Gol, no 982, completo o final do procedimento, chame em torre, 118, decimal 95. 1895, certo. Sente. O Triple 5414 está autorizado a voar a Duna, tem condições? Claro! 5414 voando Duna. Viu? 1888, mantém escuta, mantém a posição antes da Juliette. Mantém a posição então. 85, alternando 12545. 685, segunda, 2545, obrigado, tchau. Boa. Bom, 1888, após a passagem no moinho da companhia, autorizado o ingresso da Juliette, posição meia dúzia. Aguardante, a Juliette aqui, quando passar o banheiro da companhia, prossegue para o meio. Gol, 1888. Autoriza 2000 para o trip 5414. Estimativo 2000 pés, justo 1018, informe final do procedimento LS X-Ray. E no final do X-Ray, trip 5414. Sim, é Toshané 6250. Informe o termo de desvio. Informará. Juliette Tango Zulu, chame o centro Recife na frequência 12685, alterno 12545. 12585, Tango Zulu. 1888, autorizado em Bravo Delta. Bravo Delta, serviço radar terminado, passando a posição coral, mantém o nível de voo 080. Chame e controle ilhéus na frequência 120.1. Alô, Salvador, é o azul 4299. 2299, aguarde. Eu tenho um Vitor Tchelestel, entre em contato com a sala IES, não temos o CHG, o horário de destino aqui está Sierra Juliette, Índia Romeu. Esse contato com a sala IES, por gentileza, e após ser torne para o sol. Informe ingressando corredor Interlagos. Corrijo. Corredor Caixa Pregos. Campinas, nível de voo 360. Decola da 10 com a primeira curva à direita. Seja da Euleda após o abrigo, a gente intercepta o pêndulo 16 e segue conforme a rota do plano de voo. Aciona 5053, controle 120.8. Gente, está autorizado 360 para Campinas, decola da 10, curva direita, saída da El, Leda, Bridge, após o Brasil 16, aciona o responder 5053, controle 208, por 4299 da Sul, já está pronto para a Puxa Pegasus. Azul 4299, correto, livre de sinal, repete para táxi. Gente, chama para o táxi, 2299. Salvador, bom dia, Gol 982, livrando a sua escuta. Gol 982, autorizado táxi via Alfa, Juliette, posição 05. Alfa Juliette 05, obrigado. Usado procedimento 63, obrigado. Controle, eu ia casar. Vai abrir mesmo. Prossiga, e a que você recebe? 3 a 0.